Mutabani ne mbi yeshi, mune kudikulugi manda o mamaga sangueiro. Na yanga do macana neu ni chawa chada. E beu. Si saca toba na bolsio. Dimo bolina banheiro. Na yanga do macana